Calço no chão, um sonho, mas bem distante. É que pra muitos, muito pouco vale meu semblante. Triste de saber que sou mais um, que não vou passar dos 15 sem ter matado algum. Ou sei lá, uma bala alojada no crânio, no leito da UTI, revendo meus planos de ser alguém na vida, mas por um caminho fácil. Passar por cima de todos foi o que me ensinaram. Quinta série no diploma, mas já formado, ainda perdido nos polícia, preocupar o estado, que nenhum momento se portou em me educar. Agora tá aí o pequeno monstro que assusta, a burguesa dentro da Cherokee importada, ou o rico empresário com a Nissan blindada. Esses são espelhos que nos refletem, ou a grande muralha que nos impedem. A molecada lá da área como educar, jogando descalço nas ruas de terra. Um menininho de 10 anos achou o presente. Esse assassino não sai da minha mão. A molecada lá da área como ele tá, jogando bola descalço nas ruas de terra. Um menininho de 10 anos achou o presente. Esse assassino não sai da minha mão. Eu que sempre quis tudo do bom e melhor, vi os moleque enriquecendo e eu ficando pior. Engraxar sapato, catar latinha, sofrer humilhação por uma simples moedinha. Não era esse o meu destino, meu plano era outro. Ter um carro, casa própria, dinheiro no bolso. Mas tudo que ganho mal dá pra me alimentar. É o dia a dia periférico, não precisa se assustar. Esses dias vi uma cena, resolvi fazer igual. Carro preto, vidro aberto, parado no sinal. A madame se achando, falando no celular. Dou o bote, cata a bolsa e os pinote pra vazar. Mó adrenalina, minha primeira vez. Depois desse dia, me especializei. Adotei o crime como profissão. Na minha carteira tá fichada minha função ladrão. Mesmo criança vejo o mundo repleto de maldade. Já procurei, mas não achei a tal da felicidade. Oh meu Deus, me ajude, me mostre uma luz. Pois não quero viver, Senhor, com o peso dessa cruz. A molecada lá da área como ele tá, jogando bola descalço nas ruas de terra. O menininho de 10 anos achou o presente. Esse assassino não sai da minha mão. A molecada lá da área como ele tá, jogando bola descalço nas ruas de terra. O menininho de 10 anos achou o presente. Esse assassino não sai da minha mão. Mente abandonada aponta para o mal, pois é. Empunhada na cinta, o Nike Shox no pé. Não foi só isso e me induziu a outro mundo, repleto de ambição, de luto. Só vejo túmulos, perversidade com quem penso entre almas perdidas. Tem minha chance, a popstar do canal Homicidas. Sempre fui bom no que fiz, mas aí na humilde. Não vem bancar de Jason, pra mim aqui não é filme. Quem vive aqui já sabe, não pode vacilar. Se eu cair daqui não tem ninguém, vai pra chorar. Cortei o meu próprio cordão umbilical com o mesmo artefato que enquadro no sinal. Minha vida eterna, um conto de fadas macabro. Ganhei um ferro no Natal de brinde, um corpo ensanguentado que como um imã me arrastou pro labirinto cheio de riscos. E hoje eu nem sei se estou vivo. Meu DNA nem chega à próxima geração. Nessa prisão perpétua congela meu coração até o projétil acabar com esse pesadelo, atravessando a cabeça ou perfurando meu peito. Lá da área como ele tá, jogando bola descalço nas ruas de terra. Um menininho de 10 anos achou o presente. Esse